O meu barraco, coitado, está quase caindo. O poço já secou, a criação está fugindo. Os móveis estão bem empoeirados. Na mesa de cabeceira vejo o retrato dela desbotado. Pô, pô.